num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro, tem carnaval, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Some baby, posso não ser um band leader, mas lá em casa todos os meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Por isso eu digo é que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu disse em fevereiro, tem um fusca e um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Sou Flamengo, tem uma nega chamada. Eu sou Flamengo, não disfarço de ninguém, mas em cinco brasileiros, seus fãs o Flamengo tem. Moro num país tropical. Alguém me diga onde é que eu moro. Eu perguntei onde é que eu moro. No país tropical. País tropical, eu quero ver onde é que eu moro. No país tropical. Chega de saudade. Aqui pela Crença FM 98,3. E começávamos como sempre, Wilson Simonal, País Tropical. Moro. Já um clássico de Chega de Saudade. E empezamos com os saludos. Saludamos a nosso amigo, companheiro, Juan Andrés. Natureza. Que está todos os sábados ao mediodia com um programão realmente. Aliento de vida. Nos estaba pidiendo Alexandre Piris. En un ratito ya lo vamos a complacer. También está por ahí conectado nuestro también amigo Sergio, de Voces del Rodelú, que está todos los sábados de mañana aquí por la Crazy. También lo vamos a complacer con el tema que nos estaba pidiendo. Te repito, puedes mandar mensaje de texto si quieres mandar saludos, pedir lo que quieras escuchar, 094-282-753. Y vamos a comenzar con un clásico. Hoy estamos un poco romanticones, pero este es realmente un clásico. Elis Regina canta Carlos Jobim, Aguas, Jim Marzo. É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o pó da madeira, caringa, candeia, é o mate da pereira, é madeira de vento, arimanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o festa da comida. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão.

pasión y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón y seré todo emoción. La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé. Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer. Complacíamos así a nuestro queridísimo amigo Juan Andrés. También hay quejas de que no pase la versión en portugués, pero no importa. Un beso grande para Lucía, que ya nos está escuchando y se comunica con nosotros a través del Facebook. Y hablando de Lucía, nos había pedido un tema ayer. Con otra persona. Iba para ella entonces. Un temazo de Gal Costa y Tim Maya. Un día, G Domingo. Un beso, Lucía. Esto es para vos. Yeah. Escutávamos a Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo. Foi dedicado a uma amiga, mas ela não gosta que falem dela na rádio, tá bom? Igual, 33 vezes, vamos a passar este tema pra você, tá bom? Um beijão bem grande pra você. Também pras meninas lá. E seguimos com mais música, com mais Brasil, com mais clássicos. El que viene, el tema es de Roberto Carlos. Eu estou apaixonado por você. Lo pedía Sergio, nuestro amigo Sergio, de Voces de Rodelú. Así que complacemos entonces a nuestro queridísimo amigo Sergio con Roberto Carlos y Eu Estou Apaixonado por Você. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo para nada. Já nem posso mais pensar no amor. Mas veja só que mesmo assim, Thank you. Eu estou apaixonado por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor, que é grande sim, que é tudo enfim, que existe em mim. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você, é que eu estou apaixonado. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonado, que eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente e depressa dizer que eu estou apaixonado, que eu estou apaixonado, que eu estou apaixonado, que eu estou apaixonado. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada. Chega de saudade. Não mais pensar no aqui amor, pela Crazy FM 98,3. Mesmo assim. Escutávamos a Roberto Carlos, Eu estou apaixonado por você. Era Roberto Carlos que falava 33 vezes Eu estou apaixonado por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. E agora vamos a seguir complaciendo a los pedidos que nos están llegando a través del Facebook, a través del 094-282-753. Que é tudo em fim. Para Sandra, que estaba del otro lado del Facebook pidiéndonos un tema, que le eligiéramos un tema para una persona muy especial. Un precioso tema te elegimos, Sandrita. Un amigo de la casa, que siempre está sábado a sábado acá con nosotros, es Armandinho, y el tema es Eu Juro. Ahí va para ti, Sandrita. Oh, estamos tão longe, tão perto também. E os anjos nos dizem amém. Fiquei trabalhando até tarde, mas não vou dormir sem dizer que eu juro. Te juro, amor eterno. Até tarde, mas não vou dormir sem dizer que eu juro. Te juro, amor eterno. Eu juro. Te juro, amor eterno. Sem você aqui. Me diz tantas coisas loucas que quando chega perto a minha alma não me deixa mentir. Esse teu olhar é pouco pra mim, é um ponto sem fim. Esse teu olhar, numa boa, é um tu dentro de mim. Eu vou paraíso sem cor, sem você aqui. Falta do teu sexo. Chega de saudade. Era Armandinho, eu juro. Complacíamos así a nuestra queridísima amiga Sandra, que siempre, siempre, sábado a sábado, está del otro lado ahí, escuchándonos, pidiéndonos temas y dando ese aliento que es tan lindo que a veces uno tenga del otro lado. Gracias, Sandra, por estar ahí. Os anjos nos dizem amém. Y ahora vamos a complacer otro pedido que nos hacían ayer para otra queridísima amiga. Esta vez es para Inés, que no sé si está escuchando, pero no importa. Ella pidió el tema, se lo vamos a complacer. Así que, Inés, este tema es para vos. Lo canta una otra queridísima amiga aquí, personal. Es Rana Breu. Y un nuevo tema que sacó ahora hace poquito. Agosto do Novo. Quero mudar de paladar, de gosto de lugar, trocar 33. Você que não tem nada a ver. Hoje vou me presentear, me fazer um agrado sem me culpar, sem medo de estar feliz. Ah, tô viva é pra viver feliz. Ah, tô viva é pra viver. Ah, tô viva é pra viver feliz. 33. Ah, tô viva é pra viver. Ah, tô viva é pra viver. sentir de novo o gosto do novo em alguém. Primeiro beijo, primeiro encontro. Enjoada de sujeitos parados, tão ocupados em ter direção, sem tempo pra serem felizes, sem tempo algum. Tô viva é pra viver feliz. Tô viva é pra viver. Tô viva é pra viver feliz. Tô viva é pra viver. Quero mudar de paladar, de gosto e de lugar. Trocar você que não tem nada a ver. Hoje vou me presentear, me fazer um agrado sem me culpar, sem medo de estar feliz. Tô viva é pra viver feliz. Tô viva é pra viver. Tô viva é pra viver feliz. Tô viva é pra viver. Tô viva é pra viver feliz. Tô viva é pra viver. Tô viva é pra viver feliz. É pra viver. Cresce a fiebre. Quero 98,3. De gosto de lugar. Trocar você que não tem nada a ver. Chegar de saudade. Hoje vou me presentear. Escutávamos a Ana Abreu e o Gosto do Novo. Sem medo de estar feliz. Um tema que realmente nos gusta muchísimo. Tô viva é pra viver feliz. E seguimos com mais Ana Abreu. Tô viva é pra viver. Uma verdadeira artista, uma voz ronca, afinada, realmente preciosa voz. Viva é pra viver feliz. Agora o tema é Baby Velinha. Tô viva é pra viver. Amor não tem idade, tem que ter liberdade pra imaginar que até velhinha você pode amar. Oh baby, assim não tem jeito, você não tem direito de me arrepiar, já que eu não consigo me controlar. Prefiro ficar só que mal acompanhado, interessa. Eu não quero ser sugada. Oh baby, amor não tem idade, tem que ter liberdade pra imaginar que até velhinha você pode amar. Oh baby, assim não tem jeito, você não tem direito de me arrepiar, já que eu não consigo me controlar. Se você imaginar alguém no seu caminho, não ter medo de um dia ficar sozinho. Só não dá pra ser sugada. Música. imaginar alguém no seu caminho. Não ter medo de um dia ficar sozinho. Só não dá pra ser sugada. Oh baby, amor não tem idade. Tem que ter liberdade pra imaginar que até velhinha você pode amar. Assim não tem jeito. Você não tem direito de me arrepiar, já que eu não consigo me controlar. Oh baby, baby, oh baby. Chega de saudade aqui pela 3FM 98,3. Era Ana Abreu e Baby Belinha. E continuamos com mais clássicos da música brasileira. Agora chega ela, Gal Costa e Caminhos Cruzados.

Por esto, Voces del Rodelú te trae los años 60, 70 y 80 del rock uruguayo. Historias, biografías y la música de esos años. Ya sé que las mujeres no son perfectas. We want you to care. Todos los sábados de 9 a 11 por Crazy FM, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. Voces del Rodelú. Ya está, no busques más. Los sábados al mediodía llegó Aliento de Vida. Solo lo mejor de la música gospel. Informe de tus bandas, repeticiones positivas. No es más de lo mismo. Aliento de Vida no tiene contraindicaciones. No te deja resaca, no te pinta bajón. Es lo que vos necesitas para encarar la tarde y noche de una forma distinta. Dale, estamos acá. Los sábados de 12 a 14 horas. Aliento de Vida es otra cosa. Ahora sí, la tenés clara, ¿no? Ahora en la 98.3, Los Locos del Cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bacci y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando a la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo de 21 a 23 horas y en repetición los jueves de 13 a 15 horas por la radio más loca del cerro, Crazy FM 98.3. Todos los sábados a partir de las 19 horas comienza... Llega Gil Saudade. 2 horas con lo mejor de la música de Brasil, aquí en Crazy FM 98.3. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Desde Villa del Cerro, emite Crazy FM. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. Seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, and she's so gently, and when she passes each one, she passes goes ah. Oh, but I watch her so sadly. She walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one I smile, but she doesn't see. Garota de Ipanema, aqui pela Cresce FM 98,3. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E continuamos com os saludos de gente que se conecta a través del sitio de la radio, del MSN, del Facebook. Un abrazo para Germán, que hace tiempo que no lo vemos. Un gran compañero aquí de la radio. Y nos comentaba que está junto a Ruth, Allison y Mauri escuchándonos, así que para ellos saludos. Entonces, Ruth, Allison y Mauri, gracias por estar allí del otro lado. Y el próximo tema va para ustedes, dedicado especialmente. Es George Bain y Mulher Brasileira. Brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim. Seu abraço, o seu beijo, seu carinho, seu amor, sua simpatia, ternura e beleza. Pois eu necessito de você, mulher brasileira. Aonde é que está você, mulher brasileira? Eu quero você pra mim. Pois a minha grande vitória é conseguir botar uma mulher brasileira na minha vida. Pois para mim ela será sempre a primeira, a companheira nas horas fáceis e difíceis. Mulher brasileira, aonde é que está você? É brasileira, eu quero você pra mim. Preta, branca, pobre ou rica, bonita ou feia, você é maravilhosa. Eu quero ser o bendito fruto de você, mulher brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim. Brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, a mim. Por favor, cresçam para a mulher brasileira. Música brasileira. O seu beijo, seu... Com mais clássicos do Brasil. Sua simpatia. Quem chega agora é o Quando. Beleza. Fogo e Paixão ao vivo. cara de carmim e põe na culpa meu. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é amor, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e lua, e lua, manhã de sol, meu iaia, meu iaia. Você é assim, quem nunca é meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Canta de novo! Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Fogo e paixão. Quando ao vivo aqui pela Cresce FM 98,3. Você está escutando Chega de Saudade. E seguimos com mais música. Quem chega agora é Paulinho Mosca e Quantas Vidas Você Tem. Você é luz. Meu amor, vamos falar sobre o passado depois. Porque o futuro está esperando por nós dois. Por favor, deixe meu último pedido pra trás. E não volte pra ele nunca, nunca mais. Porque ao longo desses meses em que eu estive sem você, eu fiz de tudo pra tentar te esquecer. Você mil vezes e seu amor ainda me vem. Então me diga quantas vidas você tem. Sobre o passado depois. Porque o futuro está esperando por nós dois. Por favor, deixe meu último pedido pra trás. E não volte pra ele nunca, nunca mais. Porque ao longo desses meses em que eu estive sem você, eu fiz de tudo tentar te esquecer. Ah, eu já matei você mil vezes, seu amor ainda me vem. Então me diga quantas vidas, me diga quantas vidas, me diga quantas vidas você tem. Quantas vidas você tem? Aqui chega de saudade. Hermoso tema de Paulinho Mosca. Quem chega agora é Rita Lee e Minha Vida. Vamos falar sobre o passado depois.

se vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou é me mandar. Que a vida vai melhorar. Martinho da Vila, canta, canta, minha gente. Aqui pela Crazy FM 98,3. Gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Y seguimos complaciendo los pedidos. Saltamos de una música a otra. Ahora es Daniela que nos pedía más de Paulinho Mosca. A música Pensando en Você. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. E com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Pensando em você, pensando em você, pensando em você, pensando em você. Paulinho Mosca, pensando em você. A quem chega de saudade. Eu estou pensando em você, pensando em nunca. Continuamos com os saludos. Pensar em te esquecer. Ahora es Adriana que nos manda saludos a través del Facebook. Gracias por estar ahí, Adriana. Y te complacemos, como no, con un tema que nos estabas pidiendo. Adriana Calcañoto, Ana Carolina y Marisa Monchi. No es fácil. No es fácil no pensar en você. No es fácil. Estranho não te contar meus planos, não te encontrar todo. vez que saio, me preparo pra talvez te ver. Na verdade, eu preciso esquecer. Não é fácil, não é fácil. Saudade de você, viu? De um dia te terá ao meu lado. Na verdade, eu preciso aprender. Não é fácil, não é fácil. E agora como decimos, seguimos com os pedidos que chegavam através do SMS 094-282-753. Nos pedía notas de mensaje de texto, Jorge nos pedía un tema de... Arecatu, mal acostumado. Seu amor, então volta. verdade eu só senti. Foi por você, meu bem. E todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho me abraça, aí eu fico de graça te chamando pra me amar. Mal acostumado. Você me deixou com seu amor. Então volta, traz de volta meu sorriso. Sem você não posso ser. Eu sem vocês, mal acostumado. Você me deixou. Mal acostumado, Aracatu, aqui em Crazy FM. Onde? Aqui chega de saudade. Todos os sábados desde as 19 horas compartimos 2 horas da melhor música do Brasil. Cambiamos drásticamente de ritmo. Foi por você, meu bem. A pedido de Adriana. Chega Angela Jobim. Samba de uma nota só. Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. As notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí, fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escada, no final não deu nada, não sobrou nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar pra minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas é mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só. Existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escada, no final não deu nada, não sobrou nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar pra minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas é mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica sempre sem nenhuma, fica numa nota só.